No Rio tem mulata e futebol, cerveja, chope gelado, muita praia e muito sol. É, tem muito samba, fla-flu no Maracanã, mas também tem muito funk rolando até de manhã. Vamos juntar o mulão e botar o pé no baile, DJ! Meu nome é Ismael Silva. Nasci em Jurujuba, em Niterói, e fui para o Rio, essa cidade sempre maravilhosa, aos 3 anos de idade. Fundei a primeira escola de samba no bairro do Estácio de Sá e pelo tempo venho fazendo minha música. Eu espero que vocês gostem. Mangueira, estou aqui na plataforma. Vamos para a boca, sai o teu sono devagar. Dia já viva e o sono devagar. Em jogo, seu padrinho, sim, de cana. Quando era liga, já o bicho pega pra baixo. É o rap do 75, eu na central. Já sou de Moroni. E pega a menina fluente em alta velocidade. Meia noite 15, ela chega na esquina de Siqueira, canto com a polícia. Padre Miguel, sempre 10 na bateria. Eu moro na comunidade do Engenho Novo. A todas as comunidades, dades do Engenho Novo. Moro na comunidade do Engenho Novo. A todas as comunidades, dades do Engenho. Sempre no Maraca, vendo o Redon jogar. 5 a 10, fazendo a bola rolar. Como já disse o hino, vou repetir pra você. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Passando pela praia de Copacabana, sabe que o sol está se acabando com o Diana. 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 hor Eu não me esqueci, chamo vigário geral. Jadeu, Nova Brasília, São José e Vidigal. É Magalhães Basto, Lote Mil e o Borel. Caixa d'água, Pedra Lisa e a Chácara do Céu. Rio! Vai de longe, vai de longe, vai de longe. ajudar. Salve o morro do Vintém. Apaixonar pela garota mais bonita de todo Irajá.